Nesta sexta-feira, dia 12, o Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar vai realizar a formatura do Bombeiro da Melhor Idade 2019. Serão 20 formandos. Para sabermos mais detalhes sobre essa formatura, vamos conversar agora com o Tenente Douglas, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar. Tenente Douglas, tudo preparado para mais essa formatura? Estamos preparando agora a formatura, né? Estamos todos ansiosos. Bombeiros da Melhor Idade também estão ansiosos agora para a formatura, né? A gente fica com a mistura de alegria, né? Por estar formando mais 20 bombeiros da melhor idade, mas também fica um sentimento, né, já de saudade, né, saudade tanto por parte dos bombeiros quanto por parte dos bombeiros da melhor idade, né, porque a gente acaba criando um vínculo com essas pessoas, eles também acabam criando um vínculo conosco, né, então toda sexta-feira vim aqui no quartel gerava alegria para todos, para as guarnições, né, então a gente fica com essa mistura, né, mas sabe que também agora formando, né, é um marco na vida dessas pessoas. Por que isso? Porque a partir de agora, eles vão estar mais preparados para lidar com as situações de emergência, mais preparados para prevenir as emergências, né? Evitar que elas ocorram. Às vezes, os simples fatos, né? Da gente retirar o carregador, não deixar o carregador do celular na tomada, olhar os aparelhos eletrônicos, né? Para não deixar eles ligados na tomada também. Às vezes, acaba evitando que um incêndio ocorra, né? E além disso também, né? A gente saber para qual órgão ligar nessa situação, né? Sempre lembrando o telefone do Corpo de Bombeiros, né? O 93. Então, o simples fato da gente ter uma pessoa que se envolveu no acidente ou está precisando de ajuda, né? A gente ligar para o Corpo de Bombeiros, saber ligar, saber repassar as informações adequadas, repassar o local para que o Corpo de Bombeiros chegue no local rapidamente, né? Já está ajudando muito aquela pessoa. Então, esses bombeiros da melhor idade tiveram ali instruções de primeiros socorros, instruções, por exemplo, saber como lidar com o extintor numa caso de emergência, né? Então, às vezes, a gente acaba até evitando que o incêndio se propague. Então, por exemplo, ocorreu um princípio de incêndio no equipamento eletrônico. A gente vai lá com o extintor, combate aquele princípio de incêndio. Então, a gente já evita que ocorra um incêndio em toda a edificação, evitando danos, evitando... acaba ocorrendo até uma fatalidade, né? Então, essa é a importância desses projetos realizados. Comandante, quantas aulas, quantos encontros ocorreram? Sim, foram 14 encontros, né? Desde março até agora, né? Toda sexta-feira, sempre no período da manhã, né? Então, ali a gente sempre repassava orientações dos bombeiros, né? Repassava orientações para eles de primeiros socorros e eles também tinham uma contrapartida, né? De sempre trazer alegria para o quartel e também trazer toda a experiência deles, né? Toda a história. Então, isso que a gente vai levar de lembrança também desses bombeiros da melhor idade. Qual será o horário dessa formatura e também contará com a presença do Comando Regional dos Bombeiros? Isso, os bombeiros da melhor idade vão estar aqui, vão trazer seus familiares, né? Vai ser a partir das 9 horas da manhã, vai ser a formatura, né? Um pouquinho antes eles já vão chegar, já para fazer o treinamento, né? Para a formatura. Convidamos a toda a sociedade, membros da comunidade também para estar prestigiando o evento. Em caso de emergência, ligue 193. Nós conversamos com o Tenente Douglas, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, nos falando sobre a formatura do Bombeiro da Melhor Idade 2019, que será realizada nesta sexta-feira, dia 12 de julho. Do Corpo de Bombeiros de Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.